3663, iniciou curva direita, antes de dois ao pé da formação, frente. Teste 3663. Letra de 3. Confirme em radiais testes de celebrantes de 14. Radial e distância. Romeu Salão de Bravo, confirma a radial e distância do chamador à localidade de Catu. Funcionando a 250, estabilizou. Funcionando a 250, completa a próxima faixa emissora, frequência 1995. 1895, obrigado. Estamos já bravo, controle. Como enxergamos o plano de voo junto ao Palácio Salvador, é mesmo comum que o senhor citou o plano de voo simplificado, confere? 5-0. Autorizado o voo, 1-0. Venta é 1-5-0 graus, 1-0 mais. De voo simplificado, ele se aplica somente a voos na terminal. Para prosseguir para Aracaju, o senhor deveria ter feito um plano de voo completo, ok? Um plano de voo visual completo. Gente, eu preciso ser estimado para ingresso na terminal de Aracaju e o estimado de pouso. Tudo bem, confirma, termina a hora, Caju, mais 1h30 da presente e pouso 2h30. Informação ainda. 230, recém identificação, dessa vez chegada da Marina para 9050 com a vítima 021. 050, 021, normal médio ano, gol 230. 3304, chama Centro Recife na frequência 1200, mais 0, 1238. 3208, está 3304, ótimo dia, seria. A 3663, debate com a delação. Essa é a 3663. Até Romeu, tamanho de atraso, delivery você da Rede Salvador. Mata a satisfação do controle A e portar. A ingressar a terminal Aracaju, chama mesmo na frequência 1-2-0-2-4. Delivery você da Rede Salvador. da troca de conhecimento do controle a reportar. A agressão a terminar essa linha, chama mesmo na frequência 120.3. Alô, Bravo. Alô, Bravo, CR Salvador. Não atrapalhe o espaço do controle a reportar. A agressão na terminal era cair e chamou mesmo na frequência 120.3. 2199. Mas é possível o contato com o controle que chama mesmo na frequência 1-2-3-3-5, tornando 1-2-3-8. 2-3-5-2-3-8, 7-3-1-3. Obrigado, senhora. Boa semana. Excelente. 1230, deixa eu ver para 2 centais, ou a gente 021, autorizado para o procedimento e eleita toda a pista 10, resposta obrigada. Bom, Sérgio, 1021, chamada estabilizada, 390030. Lula 230, autorizado e abaixo utilizado. Pastor 32, contato radar, 7ª ligação da Estrela R de Salvador, autorizado voar na proa de Bota e a Pastor 10 do Espanha. 9 nós. 3 horas de 0, autorizado o posto, não no zero, o vento 130 graus, 10 mais, pista seca, tá, informação. A frente do posto 90, vamos ver se ele dá. Poxa, na M319, decolado 55, chega o controle do Salvador, em 120 para cima 8. 308, boa, 639. Estou em Salvador, Bocha, 639, 1700, São Bono. Estimando 39, contato radar na decolagem, esse Brasil é saída São para o nível de 3.60. Via São Bono para 3.60, Estimando 639. Solo 58, chame o Solo 219. Solo Alô, 219, vou no 230. Na 31, a chama está para registro na frequência 128, decimal 3, 5 terna, 123, decimal 8. 2835, 2328, 63, no ano, Xerém. 4, eu tenho identificação, deixa eu chegar da Bernardino para o número de voo 060. o ajuste na 021. Thank you. Paixão 32, tá passando bloqueando o ponto, tá se cruzando. Sente, Paixão 32. Para a final do procedimento LS-8, a pista 90, curva esquerda, proa 190, está limitado pelo localizador. 190, curva esquerda, faz o procedimento de fase do ROC.

2171, Tony. Siga 2171. Visual com o tráfego na curva final, é um cargo da força aérea. Afirma, só. Ok, após o voo, passagem do meu, já está autorizado a alinhar e manter a novela. Então, você põe o tráfego também e manter a novela 2171. Pegou sequência 118, decimal 95. 295, voo 094. Salvador, voo 094. Por favor, no 094, aguarde autorização de pouso. Um tráfego da companhia ingressando para decolagem no zero. Aguardando, 094. O voo 2171, informação de tráfego, põe para a companhia aproximadamente 9 milhas da 0. Pastor 32 no solo 26, libera a esquerda no hotel, ao estacionar a frequência livre. Em relação, Pastor 32, só com aqui. Ali, é. Liga. Oh, Salvador 4207, informação Índia, até 160. Ali, 4207, via chama da posse, deixa para 4103, ajuste no 021. É 021, 4207, bom dia, bom. E decolagem, então, zero. E decolagem, vou fazer um fechão. Terá de uma sessão até 040, ali é 4.7, 4.07. Você tem instruções para 4.7, ali 4.207. Tem instruções até 4.000. Pouso autorizado, 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-4-9. É livre de pouso, voo 094. Voo 2-1-7-1, decolado aos 2-7, chame o controle, 1-2-0, decimal 8. Obrigado, senhor. 2-1-7-1 da Voo, cabo. Voo 2-1-7-1, contato na decolagem, via saída São Bruno, sub mantendo o voo 3-1-0. O 2065, chama o centro em Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835238, com 2065, boa. 094 no solo 29, chame o solo 29. 29, boa. Doutor Salvador, bom dia, até 3740, é formação Índia. Sol 3740, via chegada Bomédio 1, busca para o nível de voo 050, ajuste no 021. Bomédio 1, 050, 021, até 3740. Controle Salvador Azul 2780, informação Índia. Azul 2780, via chegada Bomédio 1, busca para o nível de voo 060, ajuste no 020. Para 060, ainda 5 milhas para ideal, poderia descer no ideal, seria para 2780? Sim, já passou no ideal, a 2780. Importará no ideal, aceita importamento devido ao grande atraso, quando for possível, graças. Mantenha o excelente apoio do Bomédio número 3 na aproximação. 780, mais. Azul 2780, desça para o nível de voo 060. 060, pode encerrar a speed, senhora. Mantenha ainda 2509, azul 2780. Centímetro 240 a máxima. Sim. Azul 4207, desça para 2.000 no Trifone, ajuste no 020. Autorizado o sinal do procedimento ILS, a pressão no 0 é volta avisada. Satélite avisada, SRA no 0, descendo 2.000 com 1.020 agora. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 435-237, obrigado. Entendeu. São 3198, via chegada da Bomé de 1, 2 a 3 de 0, 7 horas.